Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre Habib Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que buscam orientação até o dia do juízo final. Allahumma amin. Bom, irmãos, nós, inshallah, continuamos com a biografia de Habib Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E hoje a nossa aula, inshallah, toda vai se tratar a respeito do pacto ou acordo de Al-Hudaybiyah. Toda a nossa aula é em volta desse acordo, de acordo de Al-Hudaybiyah. Como vocês foram vendo ao longo da biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, toda a biografia do profeta engloba muitos assuntos, porque é rica em comentários e exemplos sobre todos os campos da vida, sobre todos os assuntos da vida. E hoje, o tema principal do pacto de Hudaybiyah é o tema da relação de um líder com seu povo. A relação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como líder com seu povo. A aula de hoje vai tomar uma dimensão política tão profunda que vai fazer com que a gente ame mais ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como líder, nós vamos descobrir um novo significado para a política. Uma política totalmente diferente dessa política que a gente conhece, cheia de fraudes, e uma política que irá nos impressionar. A política do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eu quero que vocês estejam atentos que todo o objetivo da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, desde o início da missão profética até agora, qual é o objetivo principal do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Reformar o mundo transmitindo a sua mensagem. Esse é o objetivo principal de toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Esse é o objetivo principal, na qual todos os atos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vão encaminhar para esse objetivo principal, que é reformar o mundo transmitindo a mensagem do Islã. O profeta sallallahu alaihi wa sallam estava preocupado com o quê? Em estabelecer a justiça e a reforma na terra. Desde o momento em que ele disse para as pessoas em Mecca, digam la ilaha illallah e triunfarão, até o pacto de Hudaybiyah. O objetivo do profeta sallallahu alaihi wa sallam era transmitir sua mensagem para reformar a terra. Esse era o grande e maior objetivo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Agora, onde é que a gente está? Nós estamos no sexto ano da Hégira. E Quraysh agora está esgotada. Está totalmente acabada. Por quê? Devido às guerras. Depois do enorme esforço de Quraysh na batalha de Khandaq, na batalha de trincheiras, né, quando Quraysh se uniu com as demais forças da Península Arábica para atacar o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e não teve êxito, e agora Quraysh estava convencida da sua incapacidade de invadir Medina e da sua incapacidade de combater o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia disso e expressou isso quando disse, após a vitória de Khandaq, depois da vitória da batalha de trincheiras, hoje poderemos invadi-los ao invés deles nos invadirem. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha uma clara visão com respeito à fraqueza de Quraysh agora. E sabia que havia acabado a guerra defensiva, dando lugar ao contra-ataque dos muçulmanos. Mas não falou de que forma seria esse contra-ataque. Além disso, os hipócritas, lembra dos munafiquins? Os hipócritas, da mesma forma, estavam totalmente fracassados. Estavam submergidos no fracasso. Por quê? Porque não conseguiram nem provocar guerra, nem causar distúrbios. Então concluímos o quê? Que Medina, nesse período, no sexto ano da Hégira, estava gozando de uma ampla estabilidade e segurança, tanto no interior como no exterior. Então, se os muçulmanos quisessem, agora poderiam viver em paz em Medina, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O que vocês acham dessa ideia? Viver em paz dentro de Medina, junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ótima ideia, né? Não. Não é ótima. Por quê? Porque se eles aceitassem isso, teriam desistido do objetivo principal do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lembra qual era o objetivo? Qual é o objetivo mais importante? Reformar o mundo transmitindo a sua mensagem. Se ele ficasse em Medina, ele não teria continuado com o seu objetivo principal. Se o profeta sallallahu alaihi wa sallam quisesse, ele poderia ter vivido com segurança em Medina, mas não. O profeta sallallahu alaihi wa sallam preferiu continuar com o seu objetivo principal. Preferiu levar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala a todo o mundo. O objetivo do profeta sallallahu alaihi wasallam na guerra contra Quraysh era porque por que havia guerra entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e Quraysh? Porque Quraysh havia se interposto como uma barreira entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e as demais pessoas. Quraysh não permitia que ele transmitisse essa mensagem para os demais árabes, para o resto do mundo. Por esse motivo, o profeta sallallahu alaihi wasallam lutava contra Quraysh. Mesmo agora, depois do sexto ano da Hégira, com a debilidade do Quraysh, com o fracasso de Quraysh, mesmo assim o profeta sallallahu alaihi wasallam não conseguia comunicar essa mensagem ao resto dos árabes. Por quê? Porque Quraysh ainda liderava os árabes. Quraysh ainda administrava a peregrinação, o Hajj, e dirigia o comércio. Então tinha uma posição muito prestigiosa entre as demais tribos. E essas demais tribos árabes guardavam lealdade a Quraysh. E dessa forma, se negavam a ouvir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e se negavam a se converter ao Islã sem o consentimento de Quraysh. Por tudo isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava obrigado a entrar numa batalha contra Quraysh. Por quê? Para que Quraysh deixasse livre essa barreira, não ficasse como uma barreira entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e as demais pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, agora no sexto ano da Hégira, mesmo gozando dessa paz dentro de Medina, teria que fazer algo para conseguir chegar ao seu objetivo principal. E agora os muçulmanos estão numa posição privilegiada, estão numa posição de força, diferentemente das outras batalhas. Agora o profeta sallallahu alaihi wasallam pode escolher o que fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam tem duas opções. O que o profeta vai fazer? Quais são as duas opções que ele tem? Primeira opção é ter um novo conflito, um novo enfrentamento armado contra Quraysh, ou seja, mais uma guerra contra Quraysh. E dessa vez, certamente, venceriam. Sem sombra de dúvidas, os muçulmanos iriam vencer. E não, só para vocês terem uma ideia, dois anos depois desse sexto ano da Hégira, dois anos depois foi conquistada Meca. Então, se o profeta sallallahu alaihi wasallam quisesse, ele poderia ter feito um enfrentamento armado contra Quraysh e certamente teriam ganhado de Quraysh. Certamente lograriam a vitória. Essa era a primeira opção que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha. Uma nova guerra contra Quraysh. E dessa forma, detonava com Quraysh. A segunda opção era qual? Um acordo de paz com Quraysh. O que nós iríamos escolher? Se essa opção estivesse na nossa mão, o que a gente teria escolhido? Lembre-se que eles mataram os filhos dos muçulmanos, expulsaram eles da sua terra, ficaram com os bens dos muçulmanos. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam vai fazer agora? Vai se vingar de Quraysh? Não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o profeta da paz. Quando ele pôde escolher entre combater, tendo a vitória segurada, sem sombra de dúvida os muçulmanos ganhariam, ou fazer o acordo de paz com Quraysh, escolheu o acordo de paz. E isso serve de prova para quem? Para aqueles que dizem que o Islã é uma religião de guerra. Que fique bem claro, pois, que o fundamento do Islã não é a guerra, como difundem alguns, mas é a paz. A menos que o quê? Que nos obriguem a lutar em nome da verdade e da justiça. O profeta sallallahu alaihi wasallam optou pela paz, para que pudesse fazer com que a sua mensagem chegasse a todo o resto do mundo. Mas acontece que agora os chefes de Quraysh são três. Quais são esses chefes? É Ikrimah ibn Abu Jahl, cujo pai matou muitos muçulmanos, Safwan ibn Umayya e Suhail ibn Amir. Esses são os três líderes de Quraysh no momento. E eles resistiriam totalmente em aceitar a paz com facilidade. Eles não iriam aceitar a paz. Por quê? Porque não possuem espírito pacífico dos muçulmanos. Eles iriam querer guerra. Eles não iriam aceitar a paz. Então o que o profeta sallallahu alaihi wasallam vai fazer? Bom, se eles não querem a paz, então vamos lá e vamos lutar contra eles e acabou a história. Não seria isso? Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez um plano para obrigar Quraysh a fazer um acordo de paz. Vejam a que ponto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava correndo atrás da paz. Se ele quisesse, ele poderia ter entrado com uma guerra e acabou com Quraysh. Quraysh não tinha como se defender. Mas não, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um plano para obrigar Quraysh, os líderes de Quraysh, a aceitar um acordo de paz com os muçulmanos. Então, nesse momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam teria que planejar e buscar uma maneira de forçar Quraysh a paz. Tinha que forçar Quraysh a fazer um tratado de paz. Mas como o profeta ia fazer isso? Qual é a ideia que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha? Não tinha nenhuma ideia a princípio. Mas então ele teve um sonho. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve um sonho que lhe inspirou a maneira de colocar em prática seu plano. E veja que não foi uma revelação, não foi o anjo Gabriel que trouxe essa revelação, foi simplesmente um sonho. Isso para que a gente não pense que a revelação foi quem levou a isso, mas simplesmente um sinal. E se nós nos esforçarmos em tomar o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, como modelo, Allah subhanahu wa ta'ala também vai nos guiar com sinais. O profeta sallallahu alaihi wa sallam teve um sonho. Que sonho foi esse? O profeta sallallahu alaihi wa sallam sonhou e entrava pacificamente em Mecca. Ele estava entrando pacificamente em Mecca junto com seus companheiros. Sallallahu alaihi wa sallam sonhou e entrava pacificamente em Mecca junto com seus companheiros. Para fazer o quê? Para fazer a umra. Sonhou quem estava entrando em Mecca pacificamente junto com o Sahaba para fazer a umra. E que alguns desses sahabas estavam com cabelos raspados e outros estavam com cabelos cortados. Esse foi o sonho do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam interpretou esse sonho como um sinal para forçar Quraysh a paz. Mediante o quê? Uma peregrinação menor. Ou seja, mediante uma umra. Que os muçulmanos iriam realizar naquele ano. Imagine essa iniciativa. 6 anos de guerra com Quraysh. 6 anos de guerra entre os muçulmanos e Quraysh. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, de repente, decide entrar em Mecca junto com seus companheiros para fazer a peregrinação menor, ou seja, a umra. Todos desarmados. Imagina, 6 anos de guerra, de repente, os muçulmanos decidem ir para Mecca fazer a peregrinação totalmente desarmados. Vamos ver como é que resultou essa iniciativa do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Esse plano foi uma perfeita iniciativa tomada pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foi um perfeito plano. Mais ajuda. Obrigado por... O profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou Quraysh totalmente encurralado. O valor dessa iniciativa do profeta, desse plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam, até mesmo os sahaba só se deram conta 1 ano depois, ao ver os resultados. Imaginem, com a umra, peregrinação menor, o profeta sallallahu alaihi wa sallam conseguiu colocar Quraysh em aperto. E deixar Quraysh sem saída. Por quê? Porque a liderança religiosa de Quraysh se devia ao fato de que eles jamais negavam a peregrinação a ninguém. E agora imagine a situação. Depois de 6 anos de guerra, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, diante de Mecca, em peregrinação, respondendo a chamada de Allah, dizendo: Labbaik Allahumma labbaik, eis-me aqui, ó Allah, eis-me aqui. Então, querendo entrar para peregrinar. Olha a inteligência e o planejamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quraysh tinha 3 opções. Diante dessa iniciativa do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, de fazer a umra, Quraysh só tinha 3 opções. Que opções eram essas? Primeira, proibir o profeta, né, sallallahu alaihi wa sallam, proibir o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, de realizar a peregrinação. Essa era uma das opções de Quraysh. Só que se eles fizessem isso, se Quraysh proibisse o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, de realizar a peregrinação, Quraysh perderia sua liderança religiosa na Península Arábica. E os árabes se revoltariam contra eles por eles terem negado a peregrinação a alguém. Portanto, essa proibição da peregrinação favoreceria os muçulmanos, já que a peregrinação serviria para desmentir as acusações lançadas por Quraysh, que diziam que o profeta sallallahu alaihi wa sallam e seus companheiros eram os rebeldes e fora da lei. Como é possível isso se eles vieram agora de forma pacífica para a peregrinação? E vocês proibiram Muhammad e seus companheiros de fazerem a peregrinação. Ou seja, com isso, o resto dos árabes começariam a ser solidários com os muçulmanos. E começariam a escutar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E também, ia desmentir as mentiras propagadas por Quraysh contra os muçulmanos. Ou seja, então, se Quraysh proibisse o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos de fazer a peregrinação, seria vantagem para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Além disso, se eles proibissem o profeta sallallahu alaihi wa sallam de fazer a umra, seria como se Quraysh estivesse declarando guerra aos muçulmanos. E no caso de guerra, os muçulmanos sem dúvida sairiam vencedores. Portanto, se Quraysh negasse a peregrinação ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, mesmo assim o profeta e os muçulmanos sairiam ganhando. Essa é a primeira opção que Quraysh tinha. Qual é a segunda opção? Permitir a peregrinação, né? Permitir que o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos fizessem a umra. Só que nesse caso, Quraysh também sairia perdendo. Por quê? Porque mostraria para os demais árabes que não tem nenhum problema entre Quraysh e os muçulmanos. E nesse caso, os árabes não encontrariam nenhum empecilho de ouvir o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, da mesma forma, se permitissem a peregrinação, Corais sairia perdendo, e os muçulmanos ganhando. Terceira opção, qual era? Não permitir, mas firmar um acordo ou trégua com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E assim, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sairia ganhando muito mais ainda, porque poderia transmitir tranquilamente ao resto dos árabes a mensagem, já que agora já não temos problemas com Corais, vocês podem escutar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e a sua mensagem. Então, olhem a inteligência do plano do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Essa é a política do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Vai sair ganhando nos três casos. Essa é a grandeza do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Com certeza não tem ninguém na humanidade que tenha sido tão grande e perfeito em todos os campos da vida como o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. E agora a gente está vendo a sua habilidade e conhecimento na arte da política. Mas uma política limpa e pura. Então, a gente conclui então com isso que a Umra, ou seja, a peregrinação menor, adquire um fundo político. A ideia principal não era a Umra. Lembra que a gente falou? Qual era a ideia principal do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Fazer chegar a mensagem do Islã a todos, de uma forma limpa. E com a história da Umra, nos três casos, os muçulmanos sairiam ganhando. Se proibissem, se permitissem, e se não permitissem, fizessem um acordo. Das três formas, os muçulmanos sairiam ganhando. Qual era a única saída que Quraysh tinha? A única saída, o único argumento que Quraysh poderia utilizar contra o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era dizer para os árabes que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam não vinha para a peregrinação, não estava vindo para a Umra, mas que estava vindo para a guerra. Esse era o único argumento que Quraysh tinha. Mas o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam acabou com o único argumento que eles tinham. Também através de um outro plano excepcional político. Vejamos o plano do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Primeiro, o que ele decidiu fazer? Nós iremos fazer a Umra em um dos meses sagrados. Ou seja, meses de Hurum. Ou seja, que meses são esses? São meses em que está proibida a guerra e que todos os árabes, mesmo na época da ignorância, respeitavam escrupulosamente esses meses. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam aproveitou um mês sagrado para sair para fazer a Umra. Com isso acabava com o argumento deles. Acabava com o argumento de Quraysh. Como é que Quraysh ia dizer que o profeta estava vindo para a guerra se ele estava saindo num dos meses sagrados? Então, não houve na história da humanidade. Nem no Oriente. Na história da humanidade, irmão. Nem no Oriente, nem no Ocidente, um homem grande em todos os aspectos, tanto em política social, como em relação com seus companheiros, como em política internacional, como em relação com a sua relação com a sociedade, tanto em moral como em religiosidade, como o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Essa foi a primeira precaução que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tomou no seu plano de deixar claro para todas as tribos árabes que ele não estava vindo para a guerra. O segundo plano foi que convidar para a peregrinação qualquer pessoa que quisesse acompanhá-lo, seja muçulmano ou não. Ou seja, convidou para ir junto com ele para Mecca, para fazer a Umra, tanto muçulmanos como não muçulmanos. Por quê? Quando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ia para a guerra, ele só ia acompanhado por muçulmanos. Mas nessa ocasião, para a Umra, ele estava indo acompanhado tanto de muçulmanos como não muçulmanos. Por que isso? Porque com esse gesto, inclui todos os árabes nessa questão, e não só os muçulmanos. Então se Quraysh chegasse a proibir ou impedir o acesso a Mecca, estariam proibindo não só os muçulmanos, mas todos os árabes. Porque junto com os muçulmanos tinham não muçulmanos também. O que vocês acham? Merece ou não merece a admiração de crentes, intelectuais, reformistas, políticos e negociadores? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Terceiro plano. Tratou de levar, junto com o grupo que estava indo fazer a peregrinação, já levou junto os animais para o sacrifício. Levou junto os animais para o sacrifício. Isso demonstra mais uma vez perante todos os árabes que seu objetivo era a peregrinação. E esse gesto teria um grande efeito de duas formas. Vejamos, primeiro, mostraria para os árabes, ó, aqui trago um sacrifício que demonstra que eu estou vindo para a peregrinação. E segundo, se vocês me impedirem de entrar em Mecca, eu vou cumprir com o ritual do sacrifício como forma de chamar a atenção de todos os árabes, mostrando que Quraysh não me deixou entrar em Mecca. Então, o sacrifício dos animais iria ser feito fora de Mecca, como uma forma de chamar a atenção de todos os árabes para a questão de que Quraysh impediu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e os árabes, que não eram só os muçulmanos, de entrarem em Mecca e fazer a peregrinação. Estão gostando da política do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam? Irmãos, muitos admiram os políticos na arte da guerra, mas o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam é impressionante e imbatível na arte da paz. Então, imaginem também o estado de ânimo dos Sahaba, principalmente aqueles imigrantes que saíram de Mecca e foram para Medina. Imagina a felicidade deles. Eram 1.400 companheiros que haviam sido expulsos de sua terra há 6 anos atrás, e que agora vão voltar a ver sua terra, vão voltar a ver suas casas, vão voltar a ver a Kaaba. Eles sentiam muita saudade de Mecca. Então, de repente, chegou o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizendo: estou saindo em peregrinação, assim pois, preparem-se. Imaginem a felicidade dos Sahaba. Só que a gente não pode esquecer o objetivo principal dessa Umrah. Qual era o objetivo? Difundir a mensagem e reformar a humanidade. Vocês vão entender por que eu estou insistindo nessa questão. Quando Quraysh soube que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava vindo com a intenção de peregrinar, jurou que iria impedir ele de fazer a Umrah. E já que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava vindo somente com 200 armas, só que de uso pessoal, e com 40 cavaleiros liderados por Abbad ibn Bishr, para guiar o grupo e não para combate, então Quraysh, o que Quraysh inventou de fazer? Inventou de mandar um batalhão de 200 cavaleiros armados, encabeçados por Khalid ibn Walid, para interceptar os muçulmanos antes que eles conseguissem chegar em Mecca. E instigar os muçulmanos à guerra. E provocar os muçulmanos para que eles combatam os quraishitas, evitando assim que se dissesse que Quraysh estava proibindo os muçulmanos de fazer a Umrah. Mas que se tratava só de um conflito ou uma batalha que aconteceu fora de Mecca. Então, qual era a ideia de Quraysh? Mandar Khalid ibn Walid com 200 cavaleiros armados para atacar os muçulmanos antes que chegassem em Mecca. Esse era o plano de Quraysh. Só que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha seus serviços de inteligência, que era Talha e Sa'id ibn Zayd. Eram dois que pertenciam aos serviços de inteligência dos muçulmanos. O que eles fizeram? Informaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam da intenção de Quraysh de mandar o batalhão junto com o Khalid ibn Walid. Então, o que aconteceu? O profeta sallallahu alaihi wa sallam reuniu os muçulmanos e disse: ó povo, deem-me vossa opinião. Então, mais uma vez, vejam a união existente entre o profeta sallallahu alaihi wa sallam e o Sahaba. A união entre o líder e o povo. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu a opinião dos muçulmanos para saber o que eles deveriam fazer. Já que Khalid ibn Walid estava vindo no meio do caminho para interceptar os muçulmanos. Então, Abu Bakr levantou e disse: ó mensageiro de Allah, juro por Allah que não saímos para combater, mas para peregrinar. Mas se nos combaterem, lutaremos até realizarmos a peregrinação. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou em silêncio. Por quê? Porque ele não queria guerra. Os Sahaba já estavam esquecendo da intenção principal da Umrah. A intenção principal não era a Umrah. Os Sahaba estavam pensando que a intenção principal era a Umrah, mas na verdade a principal, o principal objetivo era conseguir uma forma de expandir a mensagem. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: quem pode me indicar um caminho, mesmo que seja um caminho dificultoso, que me permita chegar a Mecca evitando Khalid e seu batalhão? Então, dessa forma, o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegará em Mecca, obrigando Quraysh a fazer um acordo. Então, os companheiros levantou e disse: eu conheço um caminho, ó mensageiro de Allah, mas é um caminho bem difícil e escabroso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: tudo bem. Preferiu seguir esse caminho difícil para evitar a guerra. E deixou Khalid ibn Walid e seu batalhão de 200 cavaleiros armados no meio do caminho esperando. Assim a gente vê a superioridade e a eficácia dos serviços secretos do profeta Salomão, né, Sana? Uma história bonita que aconteceu no meio do caminho foi que enquanto o profeta Salomão, né, Sana, caminhava junto com seus companheiros por esse caminho dificultoso, encontraram no meio do caminho uma cadela. Uma cadela que estava dando a luz. Então o profeta Salomão, né, Sana, disse ao Sahaba: mudem o caminho. Imaginem, os Sahaba estavam cansados devido ao caminho que já era dificultoso. E o profeta Salomão, né, Sana, disse: mudem de caminho. Você não é o mensageiro de Allah. Não tem como mudar de caminho. O profeta Salomão, né, Sana, insistiu: mudem o caminho. Por Allah, que não devemos assustá-la. Ou seja, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. Não queria assustar uma cadela que estava dando a luz. E obrigou todo o exército de 1.400 pessoas a mudarem a sua trajetória para não incomodar a cadela. Então, como não admirar o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Seja como líder, seja como profeta, seja como político, seja como misericordioso com todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, chega o profeta sallallahu alaihi wa sallam num lugar próximo de Mecca, chamado Al-Hudaybiyah. E nesse momento, Khalid ibn Walid soube que o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os Sahaba chegaram em Al-Hudaybiyah. Então Khalid ibn Walid voltou espantado até Quraysh, espantado em como o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os peregrinos conseguiram escapar deles. Quando os muçulmanos, outra história bonita que aconteceu, foi que quando os muçulmanos chegaram em Hudaybiyah, eles estavam com muita sede. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para o Sahaba: existe algum poço aqui? Ou seja, Al-Hudaybiyah, na verdade, esse local onde a gente está falando, ele fica a 9 milhas de Mecca. E o Sahaba disseram: tem um poço, mas é um poço seco. Não tem nenhuma gota d'água nele. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou: nos resta água? Resta alguma água ainda com a gente no exército? No grupo? E eles responderam: muito pouco, ao mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: tragam-me essa água. Trouxeram a água e o profeta sallallahu alaihi wa sallam usou essa água para fazer a ablução, fez o wudu e começou a rezar e a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Logo olhou para o sahaba e disse: vertam o resto da água no poço. E depois pegou uma flecha e disse: cravem essa flecha no fundo do poço. Subhanallah. Os sahaba mal cravaram a flecha no fundo do poço e o poço começou a brotar água. Subhanallah, brotava e brotava, brotava água. Todos os sahaba, mais de 1.400 sahaba, beberam dessa água e usaram essa água para fazer suas abluções durante 20 dias. 20 dias que passaram ali. Mais um milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mas por que um milagre justo aqui? A gente está vendo desde o princípio da aula, desde o princípio que a gente está falando do acordo de Hudaybiyah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, a gente via ele como um grande político. A gente não pode esquecer que o profeta sallallahu alaihi wa sallam era um profeta, era um mensageiro de Allah. E esse acontecimento, esse milagre, foi relatado no hadith Sahih Bukhari. E esse acordo de Hudaybiyah criou uma confusão para os orientalistas, que falavam do profeta sallallahu alaihi wa sallam sem saber como qualificar o profeta. Não sabia se qualificavam ele como profeta, como predicador ou como político. Não consegue entender que o profeta sallallahu alaihi wa sallam reúne os três atributos de uma mesma pessoa. Bom, então lá estavam os muçulmanos, tanto os muçulmanos como os não muçulmanos, que vivieram junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, diante das portas de Mecca, com os animais para o sacrifício, vestindo o ihram, a fama é a vestimenta do peregrino, aquelas duas toalhas brancas, e respondendo à chamada de Allah, dizendo: labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, eis-me aqui, ó Senhor, eis-me aqui, aqui está Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam, cujo avô Abdul Muttalib cavou o poço de Zamzam, e aqui estão as pessoas originárias dessa terra. Por acaso, ó Quraysh, vocês irão nos impedir de entrar diante de todos os árabes? Ou nos permitirão entrar em Mecca e acabar aqui com o nosso conflito? Ou então a gente firma um acordo que leva a uma reconciliação e assim os demais árabes nos ouvirão? Então, quando Quraysh soube da chegada do profeta sallallahu alaihi wa sallam a Hudaybiyah, imediatamente e apressadamente reuniu os chefes das tribos mais próximas a ela. Já não tinha mais tempo de reunir todos os líderes da região. Juntaram alguns líderes. Trouxeram um chefe de Kuzea. Kuzea era uma das tribos próximas a Quraysh. Trouxeram um chefe de Kuzea chamado Kuzayl ibn Warqa. Chamaram um chefe de Ahabish. Ahabish era outra tribo próxima a Quraysh. O chefe de Ahabish, cujo nome era Al-Fulayh ibn Halqama. E também o chefe de Taif, que era Urwa ibn Mas'ud. Chamaram esses três líderes. Esse Urwa ibn Mas'ud foi aquele que deu aquela dura resposta ao profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele tinha ido para Taif, anos atrás, em busca de ajuda dos seus líderes, lembram? Aquele que havia chamado todo o povo de Taif para privilegiar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, esses três líderes se reuniram no Dar al-Nadwa. Lembra do Dar al-Nadwa que a gente falava no começo da biografia? Dar al-Nadwa era o lugar onde os líderes costumavam se reunir. Chamaram esses três líderes e se juntaram com os três líderes de Quraysh. Quem eram os três líderes de Quraysh? Ikrimah ibn Abu Jahl, Safwan ibn Umayya e Suhail ibn Amr. Se juntaram esses seis, todos os chefes, a maioria deles sendo jovens, impossíveis, impulsivos e irresponsáveis, e que pretendiam se vingar da morte de seus familiares nas batalhas anteriores, e que eram carentes de sabedoria dos mais velhos, né, e se juntaram para decidir o que eles iriam fazer. Abu Sufyan foi descartado pelos quraishitas nesse acordo. Abu Sufyan, depois da batalha de Khandaq, depois da batalha de Trincheiras, foi marginalizado pelo resto de Quraysh. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou junto com os seus companheiros em Hudaybiyah, a camela do profeta sallallahu alaihi wasallam, a camela do profeta se chamava Kaswa. A camela do profeta sallallahu alaihi wasallam se sentou em Hudaybiyah. E os sahaba tentavam fazer ela levantar com as suas vozes, gritavam para ver se ela levantava, tentavam empurrar a camela do profeta sallallahu alaihi wasallam e não tinha jeito. A camela não saía do lugar. Então os sahaba disseram: Kaswa desobedeceu o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: não, isso não é próprio da conduta dela. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo que não era próprio da conduta da camela desobedecer ele, mas que ela parou pelo mesmo motivo que os elefantes de Abraha pararam. Ou seja, a camela do profeta sallallahu alaihi wasallam parou em Hudaybiyah porque era um sinal para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Era como se dissesse: ó mensageiro de Allah, deves ficar aqui e não entrar agora em Meca. Se entrares agora em Meca, ocorrerá uma guerra, e o que nós pretendemos é a paz. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para o sahaba e disse: nós não entraremos agora, nós vamos esperar. Vamos esperar em Hudaybiyah, não vamos entrar em Meca. Imagine o estado dos companheiros. Primeiro, saíram com alegria para fazer a peregrinação. Depois, no meio do caminho, Abu Bakr propôs a guerra com relação por causa de Khalid ibn Walid, que vinha vindo com o seu batalhão. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nem guerra, nem peregrinação, vamos esperar. E todo o tempo os sahaba todos obedeciam. Aqui se manifesta o quê? A união entre o líder e seus seguidores. Uma obediência que contém confiança e satisfação. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse perante os sahaba: juro por Allah que se Quraysh me propuser um acordo de paz que consolide as relações de parentesco, eu aceitarei. Aqui é a primeira vez que o profeta sallallahu alaihi wasallam declara em público o seu desejo de paz. Quraysh não tinha outro remédio a não ser enviar alguém para negociar. Não tinha outra saída. Mas como a gente viu ao longo de toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele, profeta, é quem sempre toma a iniciativa. Ele sempre começa com a iniciativa e Quraysh só responde. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviou um homem chamado Kharash ibn Umayyah. Mandou esse homem, esse sahaba, montado na camela do profeta sallallahu alaihi wasallam, montado na Kaswa, com a seguinte mensagem para Quraysh: diga-lhes que vim com a intenção de peregrinar e trouxe comigo sacrifícios e que não vim buscando a guerra e irei embora quando acabar a Umra. Essa era a mensagem. Então, observem que a princípio, o profeta sallallahu alaihi wasallam não falou do acordo de paz com os quraishitas. Por quê? Para não perder uma carta na hora da negociação. A gente vai ver mais tarde. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, como um bom negociador, que era, um domínio da ciência e da arte da negociação. Então começaram as negociações. E não esqueçamos, voltamos a lembrar aqui, o objetivo principal do profeta sallallahu alaihi wa sallam era que Quraysh não se interpusesse entre eles e demais árabes, para que ele pudesse difundir a mensagem. Quraysh mandou então o líder de Khuza'a, o líder chamado Khuzayl ibn Warqa. Mandou Khuzayl ibn Warqa para negociar com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Só que Khuzayl ibn Warqa, a influência dele em Quraysh era fraca. O pessoal de Quraysh não aceitava muito a opinião dele. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia perfeitamente quem eram as pessoas que vinham negociar com ele. De longe, o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhava para a pessoa e já dizia quem é, que tipo de pessoa era. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu Khuzayl vindo de longe, disse para os sahabas: este homem é o homem sensato. Então, Khuzayl veio e se sentou perante o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam expôs em poucas palavras o que ele pretendia. Olha o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou, em 6 frases. Primeiro, disse: diga-lhes, ou seja, disse para Quraysh, que não venham para fazer a guerra. Não vim para fazer a guerra contra ninguém, mas sim para cumprir com a umra. Assim começou a negociação do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Vim para cumprir com a umra, com a peregrinação. Segundo, diga-lhes que eu sei que Quraysh está destroçada pela guerra e que seus interesses econômicos estão afetados. Ou seja, diz para Quraysh que eu conheço perfeitamente a situação atual deles e sei que eles estão completamente fracos. Ou seja, para já diminuir Quraysh. Terceiro, diga-lhes que se eles quiserem pactuar uma trégua por um tempo limitado, eu aceitaria. Ou seja, propôs o acordo. Quatro, diga-lhes que essa trégua, ou seja, esse acordo, consiste em que eles não se interponham entre eu e as pessoas. Quinto, diga-lhes que se quiserem se converter à religião de Allah, ou seja, se quiserem se converter ao Islã, eu me alegraria por isso. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não esqueceu da sua missão de predicador de Islã em nenhum momento. E sexto, como último ponto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: diga-lhes que se eles se interpuserem entre eu e as pessoas e negarem o acordo, juro por Allah que os combaterei até a morte. Então, olhem os argumentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Primeiro, existe uma ameaça, né? Primeiro, diminui Quraysh, dizendo que sabe como é que está a situação de Quraysh. Existe uma ameaça para mostrar que está, que tem força, e ao mesmo tempo mostra que está disposto a estender a mão para conseguir a paz. A condição qual era? A condição para ter o acordo de paz é que Quraysh não se interpusesse entre ele e as demais pessoas. Então Khuzayl, depois de ouvir o profeta sallallahu alaihi wa sallam, voltou para Quraysh e disse: ó povo, não enfrentem esse homem. Juro que ele vos chama para o melhor que há no mundo. Então Ikrimah, que era o líder, um dos líderes de Quraysh, saltou e disse: não nos fale dele. Se eles quiserem, terão que entrar à força em Meca. E assim todos os árabes saberão que eles entraram contra a vontade de Quraysh. Então nesse momento, Urwa ibn Mas'ud, que é o chefe de Taif, disse: que dizes, ó Ikrimah? Te negas a escutar o que o homem disse? Então disseram: continua, Khuzayl. Continua dizendo o que o profeta disse, o que Muhammad disse. Então Khuzayl continuou dizendo: o homem propõe paz. Veio como peregrino. E a condição para ver a paz é que deixem o caminho dele livre com relação aos árabes. E no final disse para Quraysh: tanto eu quanto os que me acompanham na minha tribo voltaremos para Khuzayl. Nós vamos voltar para a nossa tribo. Ou seja, não estamos mais juntos com Quraysh. Desse modo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam conseguiu fazer o quê? Conseguiu dividir as tribos e colocar Quraysh numa encruzilhada. Então, a tribo Khuzayl levantou e foi embora. Nós não temos nada que ver. Nós estamos apoiando o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, Quraysh mandou outro homem. Quem? Mandou Mikraz ibn Hafs. Mandou esse homem até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. De longe, o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para o homem e disse: este homem é um homem traiçoeiro. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu para esse homem a mesma mensagem que ele tinha dado para o outro. Depois então mandaram outro, Quraysh mandou outro homem, chamado Hulayf ibn al-Qamah. Hulayf era chefe dos Ahabish, que era outra tribo próxima a Quraysh. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao ver Hulayf de longe, disse para o Sahaba: este é um homem que venera os meses sagrados e que venera o ritual religioso. Soltem os animais destinados para o sacrifício para que eles vejam. Solta na frente deles os animais para o sacrifício. E aumentem as vossas vozes para a resposta chamada de Allah para a peregrinação. Ou seja, dizendo: Labbaik Allahumma Labbaik. Então Hulayf, quando viu isso, viu os animais prontos para serem sacrificados e viram o povo todo gritando Labbaik Allahumma Labbaik, voltou sem chegar até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Voltou para Quraysh e disse: vocês sabem que todos os árabes giram ao redor da Kaaba. Todos os árabes vão fazer o tawaf ao redor da Kaaba. E vocês vão proibir o descendente de Abdul Muttalib de fazer isso? O homem veio com a intenção de peregrinar. E se for impedido, será a destruição de Quraysh. Então Quraysh ficou enfurecida com Quraysh e disse para Quraysh que se calasse. Mas Quraysh disse: juro que não me calarei. Logo pegou sua gente e foi embora para Habish também. Deixaram Quraysh sozinhos. Pegou sua gente e voltou para sua tribo, a Habish. Então não sobrou ninguém além de quem? Urwa ibn Mas'ud, o chefe de Taif, o único que sobrou. Então Quraysh disse para ele, disse para Urwa: vai até ele e negocia. Então Urwa respondeu para Quraysh: eu vou fazer isso, mas com uma condição. A condição é que não recusem o que eu lhes disser, como fizeram com os demais. Me escutem o que eu disser para vocês. Então eles disseram, Quraysh disse: vai até ele que o negocia. Então ele perguntou: podemos nos reconciliar com ele? Eles repetiram: vai até ele e negocia. Ou seja, Quraysh já não tinha mais outra saída. Então Urwa foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam, que era Urwa, aquele que havia tratado mal o profeta em Taif. Foi até o profeta com a intenção de negociar. Mas ele queria o quê? Minimizar o máximo os interesses do profeta sallallahu alaihi wa sallam e aumentar o máximo os de Quraysh. Se apresentou perante o profeta sallallahu alaihi wa sallam, sendo ele um homem hostil, um homem ruim, mas era um homem astuto. Ele sabia que a única saída de Quraysh era o acordo. Mas então começou a negociação com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, tentando humilhar os muçulmanos, para fazer parecer Quraysh como o mais importante e rebaixando a moral dos muçulmanos. Olha o que Urwa disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Urwa disse: ó Muhammad, veja que tu só conseguiste reunir a gentalha de pouca importância, olhando para o Sahaba assim, e que vieste a tua cidade, ou seja, para Mecca, para destruí-la. E veja que Quraysh está preparando soldados vestidos com peles de tigre, que te combaterão até o último deles morrer. E vejo estes homens, seus Sahaba, que te seguem correndo amanhã e te abandonando e se dispersando por todas as direções. Junto ao profeta, quem é que estava? Tinha dois guardas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou dois guardas junto com ele. Quem eram os dois guardas? Um deles era Abu Bakr. E o outro era o primo do próprio Urwa ibn Mas'ud. O primo de Urwa, que era muçulmano e que estava vestindo uma armadura completa. Ou seja, Urwa não reconheceu ele, porque ele estava totalmente coberto. Abu Bakr, quando ouviu as palavras de Urwa, deu uma resposta para Urwa à altura. Xingou Urwa com umas palavras que ele jamais tinha dito na vida dele. Ou seja, xingou bonitinho Urwa. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não condenou Abu Bakr por ter dito isso, porque foi uma forma de calar a boca de Urwa. Urwa queria rebaixar os muçulmanos. Então Abu Bakr já veio com um xingamento preparado para Urwa. Urwa se espantou com a resposta de Abu Bakr e perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: ó Muhammad, quem é esse que está me insultando? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: é Abu Bakr Siddiq. Olha a sabedoria do profeta sallallahu alaihi wa sallam em colocar o Abu Bakr como guarda. Porque o Abu Bakr, tempos atrás, no tempo da jahiliya, no tempo da ignorância, havia ajudado Urwa em seus negócios. Então, na verdade, Urwa devia favores a Abu Bakr. Então botou Abu Bakr como guarda-costas do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então Urwa olhou para Abu Bakr e disse: juro por Allah, Abu Bakr, que se não fosse pelos favores do passado que te devo, teria te respondido. Então Urwa, enquanto falava com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ficava puxando a barba do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Olha a ousadia do homem. Cada vez que ele falava, com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ele puxava a barba do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E cada vez que ele fazia isso, o seu primo, Mughira ibn Shu'ba, que era primo de Urwa, pegava a bainha da sua espada e batia na mão de Urwa. Na primeira vez bateu com suavidade. Na segunda vez bateu mais forte. E na terceira vez bateu bem forte. Então Urwa olhou para ele e perguntou: quem é esse? Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sorriu e disse: não está reconhecendo? Ele disse: como eu vou reconhecer se ele está coberto com a armadura? Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: esse é o teu primo. Mostra teu rosto ao morrer. Ou seja, dessa forma, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam havia respondido a Urwa a primeira parte da fala dele, onde ele disse que as pessoas que acompanhavam o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam eram uma gentalha de pouca importância. O primeiro, Abu Bakr, havia lhe prestado inúmeros favores e havia ajudado Urwa nos negócios dele. Já o outro era o próprio primo de Urwa. Essa é a gentalha que ele está dizendo. E também teve a resposta prática do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E essa resposta foi bonita. Qual foi a resposta prática do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? O profeta convidou Urwa para esperar até que os muçulmanos terminassem a oração. Convidou Urwa para esperar que os muçulmanos iam fazer a oração e que depois continuavam a cor. Então, os companheiros entenderam o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pretendia com isso. Então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pegou a água e começou a fazer a ablução para a oração. E quando ele começou a fazer a ablução, os sahaba começaram a correr e a competir para pegar a água com a qual o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam havia se lavado para passar no rosto. Enquanto o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam bochechava a água e cuspia, os sahaba competiam para pegar essa água e passar no rosto. Subhanallah, tudo era puro no profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Inclusive o suor do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era perfumado. Então, o sahaba, enquanto o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fazia a ablução, o sahaba não deixava que uma gota caísse do corpo do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no chão. Pegava essa água e passava no rosto. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam quis mostrar para Urwa quem eram esses que ele dizia que iriam abandonar o profeta. Quem era esse sahaba que estava dizendo que iriam correr e abandonar o profeta. Quando Urwa viu isso, ficou completamente espantado e comovido. E nem sequer esperou que o profeta acabasse a oração. E voltou para Quraysh e disse para Quraysh: ó Quraysh, não se interponham no caminho desse homem. Estive na presença de reis e jamais vi alguém mais querido e engrandecido pelo seu povo como os companheiros de Muhammad o tratam. Ele começou a realizar suas abluções e eles começaram a competir pela água com a qual ele bochejava para passar nos seus rostos. Quando ele se senta e fala, os seus companheiros abaixam as cabeças. E se ele fala olhando para eles, ninguém se atreve a olhar para ele firmemente. Baixam a cabeça em respeito. Exceto dois, que quando ele olha, que quando ele os olha, sorri. E eles sorriem e olham para ele. E esses dois são Abu Bakr e Umar. Você olha o amor e o respeito mútuo entre o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam e seus companheiros. Então, subhanallah, quem dera nós pudéssemos estar entre eles. Mas, inshallah, a gente vai estar junto deles no paraíso. Inshallah. Então, Quraysh teve uma ideia. Teve a ideia de mandar Khalid ibn Walid para provocar os muçulmanos. Para que os muçulmanos se irritassem e iniciassem uma guerra. E dessa forma, a postura pacífica dos muçulmanos ia passar por uma postura bélica. Então, mandaram Khalid ibn Walid, encabeçando 40 homens. Qual era o objetivo desses 40 homens? Sequestrar dois ou três muçulmanos para provocar eles, né, e fazer com que os muçulmanos entrassem em guerra com os quraishitas. Mas mal Khalid ibn Walid e esses 40 homens entraram no acampamento muçulmano, e os muçulmanos estavam super atentos, prenderam os quatro homens e ataram eles. E o profeta fez depois disso? Mandou que os muçulmanos devolvessem esses 40 homens a Quraysh, só que amarrados, sem tomar nenhum deles como refém. E pediu aos sahaba que passassem para as demais tribos, mostrando esses 40 homens de Quraysh amarrados, para mostrar para as tribos que os muçulmanos queriam a paz e não a guerra. E também, dessa forma, mostrar o quão humilhado já estava o Quraysh perante as outras tribos. Então, o professor Allah alaihi wasallam tomou outra iniciativa. Eu queria enviar Omar ibn Khattab para insistir sobre um tratado. Mas Omar disse: ó, mensageiro de Allah, não sou eu o mais indicado a isso, já que eu seria grosseiro com eles. Além disso, eu não tenho a proteção em Mecca como a que tem Osman ibn Abd Shams. Osman era outro companheiro do professor Allah alaihi wasallam. Então, Omar desistiu da missão. Não por ser covarde, mas sim para que a missão desse certo. Preferiu ser taxado pelos munafiquins, pelos hipócritas, de covarde ao fracassar a missão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou Osman com a seguinte mensagem: venha para a peregrinação, trouxe os sacrifícios e propõe a paz. Essa era a mensagem que Osman tinha que passar dos coraixitas. Osman era querido por Quraysh. Foi muito bem recebido. Ele era querido por todos em Quraysh. Enquanto Osman caminhava em Mecca, olhava para a Kaaba e não conseguia tirar os olhos da Kaaba. Depois de comunicar a mensagem dos Quraishitas, os Quraishitas disseram para Osman: ó, Osman, fique à vontade. Vá e faça o tawaf ao redor da Kaaba. Vá lá e faça as voltas em torno da Kaaba. E Osman respondeu: como eu me daria o luxo de fazer o tawaf antes do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, olha o amor do sahaba com relação ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Como eu me daria o luxo de fazer o tawaf antes do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? O profeta sallallahu alaihi wasallam também tinha pedido para Osman outra coisa. Pediu para Osman que visitasse e tranquilizasse e mandasse seu salam para os muçulmanos pobres de Mecca. Os muçulmanos que estavam sendo oprimidos em Mecca. Mas Quraysh quis provocar o profeta sallallahu alaihi wasallam. O que Quraysh fez? Reteve Osman dentro de Mecca. Não deixaram Osman sair. E propagaram um boato de que haviam assassinado Osman. Espalharam que Quraysh havia assassinado Osman. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam soube disso, parou na frente dos companheiros e disse: quem pactua comigo agora a luta até a morte por Osman? Por que guerra agora? Porque tudo menos a traição. Não há nada mais odioso do que a traição. Traíram? Mataram o meu mensageiro? Então tá, guerra até a morte. Então, as 1.400 pessoas saíram correndo e competiam para ver quem iria pactuar com o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro. Daí tiramos duas lições. Primeiro, vejamos a flexibilidade do Sahaba com relação à situação. Primeiro saíram para peregrinar, depois vamos lutar, depois esperamos, depois lutaremos, depois volta o Osman e a gente faz um acordo de paz. E todo o tempo, o Sahaba obedientes e sem reclamar. Nós precisamos de uma umma flexível como essa. E outra lição que a gente tira desse fato é que 1.400 pessoas e mais o profeta sallallahu alaihi wasallam estavam dispostos a morrer para defender um muçulmano. Para defender um muçulmano, Osman. Vejam o quanto valia a vida de um muçulmano. O quanto valia a vida de um muçulmano naquela época. E nós hoje, irmãos, diariamente centenas dos nossos irmãos são mortos e humilhados em suas próprias casas. Quanto está valendo a vida de um muçulmano hoje? Enquanto isso, a gente continua dormindo, né? Depois desse juramento de fidelidade do Sahaba com relação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala revelou a seguinte aia do Coran: Allah se congratulou com os fiéis que te juraram fidelidade debaixo da árvore. Lugar onde eles juraram fidelidade tinha uma árvore. Bem sabia quanto encerravam seus corações, e por isso infundiu-lhes o sossego e os recompensou com um triunfo imediato. A Sura al-Fatiha. Um triunfo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ó, Allah, Osman saiu em uma missão em teu nome, em nome de teu mensageiro. Ó, Allah, eu juro fidelidade por Osman. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou sua mão direita e apertou na sua mão esquerda, para que assim Osman, mesmo morto, tivesse a recompensa do pacto. Pouco depois, voltou Osman. Osman estava só um salvo. Na verdade, era só um boato de Quraysh. E o profeta sallallahu alaihi wasallam desiste da guerra e volta a tentar fazer paz de novo. Quando Quraysh soube do juramento de fidelidade e da luta até a morte que os sahaba estavam prontos a fazer, se deu conta de que não restava outra solução senão fazer um acordo, já que sabia que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha capacidade para o combate. Então, Quraysh enviou um último homem, Suhail ibn Amir, para negociar de vez com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam viu Suhail ibn Amir chegando de longe, né, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah facilitou. Se mandaram esse homem, é porque eles desejam fazer um acordo. Então, a primeira coisa que Suhail disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam é: começa se desculpando pelo atraso na volta de Uthman. E pede desculpa pelos 40 quraishitas que haviam se infiltrado no acampamento dos muçulmanos. Começou pedindo desculpa. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para Suhail: o que vocês querem? Quem o Quraysh deseja? Então Suhail respondeu: não entrem para Umrah nesse ano. E depois coloquem o que vocês quiserem no acordo. Ou seja, Suhail estava velando pelos interesses de Quraysh. E o profeta sallallahu alaihi wasallam buscava não interposição de Quraysh entre ele e as pessoas, para poder difundir a mensagem. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou. Aceitou a primeira cláusula do acordo. Então imaginem, aqui os companheiros que haviam esquecido do objetivo principal disseram: ó, mensageiro de Allah, vais aceitar isso? Ou seja, o objetivo principal não era Umrah. Mas os sahaba, alguns esqueceram do objetivo principal e achavam que o objetivo principal era Umrah. Então, os sahaba já ficaram totalmente desanimados. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam aceita de a gente não fazer a peregrinação? Tudo isso que a gente passou e no final não vamos fazer a Umrah? Então, o Suhail botou outra condição: retornas esse ano sem entrar em Mecca, logo voltas no ano que vem e entra somente 3 dias. O profeta aceitou. Suhail disse: qualquer homem de Quraysh que vá até ti para se converter ao Islã, deverá devolvê-lo. Deverá devolvê-lo a Quraysh, mas qualquer muçulmano que vier até nós não devolveremos. Então, os companheiros começaram a ficar bravos com essas concessões. Isso tudo por um acordo de 10 anos. Esse acordo que eles iam fazer, que os muçulmanos iam fazer com os quraishitas, era por 10 anos. E dessa vez, com relação ao acordo, pela primeira vez que o Quraysh acaba reconhecendo os muçulmanos e reconhecendo que os muçulmanos tinham uma pátria, que era a Medina. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou mais uma condição: qualquer pessoa pode escolher entre se aliar com o profeta ou se aliar com o Quraysh. Ou seja, para vocês terem uma ideia, um quraishita chamado Amr ibn As, quando soube desse acordo, imediatamente emigrou para Medina e se converteu. Sabe por quê? Porque ele viu que o Quraysh estava acabado depois desse acordo. Então, essas eram as 4 condições do acordo. Primeiro, não iriam entrar naquele ano para fazer a Umrah. Iriam voltar o ano que vem e ficariam 3 dias. A segunda condição era que se um quraishita fosse até o profeta sallallahu alaihi wasallam, até Medina, para se converter ao Islã, ele deveria devolver ele para Quraysh, e que se um muçulmano fosse até Mecca, ele não seria devolvido para Medina. E a outra condição era que qualquer pessoa poderia escolher entre se aliar com um profeta ou Quraysh, de livre e espontânea vontade. Não haveria nenhum problema com relação a isso. Essas eram as condições do acordo. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a Ali ibn Abu Talib a começar a escrever o acordo. Os sahaba estavam completamente indignados. Estavam indignados com as condições do acordo. Não se lembravam do objetivo principal do profeta sallallahu alaihi wasallam. E não conseguiam ver a vantagem nesse acordo. Que a princípio o acordo parecia ser desvantajoso para os muçulmanos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: escreve, Ali, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Bismillahirrahmanirrahim. Então Suhail disse: espera, nós não conhecemos nem o misericordiador, nem o misericordioso. Escreva o que nós, tanto teu pai quanto tu, conhece. Em teu nome, ó Allah. Ou seja, escreve como nós conhecemos, como nós em Quraysh conhecemos. Não em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Escreva Bismika Allahumma. Então, o nome é Allah. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam concordou. Disse: Ali, apaga e coloca. Então, o nome é Allah. Então imagina a Ali no estado dele apagando a mensagem. Indignada. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu para Ali escrever. Este é o acordo de Muhammad, o mensageiro de Allah. Então Suhail interrompeu. Espera aí. Quem disse que tu és o mensageiro de Allah? Se nós acreditássemos nisso, não teríamos ter combatido. Escreva o teu nome e o do teu pai. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para Suhail e disse. De acordo. Mas juro por Allah que eu sou o mensageiro de Allah. Mas vocês é que me desmentiram. Logo disse para Ali. Ali, apaga. Ali se negou a apagar e disse, juro por Allah que eu não apagarei. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse. Ali, apaga. Pode ser que chegue um dia em que estarás numa mesma situação, estando perseguido. Ou seja, Ali não entendeu o que isso queria dizer. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam quis dizer com isso. Mas isso se referia a uma fitna, ou a um problema que Ali passou 40 anos depois. E que ele só entendeu 40 anos depois dessa mensagem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então Ali continuou dizendo, juro por Allah que eu não apagarei. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Ali, me indica onde é que está escrito para que eu apague. Subhanallah, o profeta iletrado que ensinou a humanidade toda. Ali, me diga onde é que está escrito o mensageiro de Allah para que eu apague. Quem te ensinou isso tudo ao mensageiro de Allah? Allah foi quem me educou com perfeição, como ele mesmo disse. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pegou e apagou onde dizia mensageiro de Allah. E quando começou a editar as quatro condições do tratado, enquanto isso o sahaba dizia, como é que o mensageiro de Allah vai aceitar isso? Isso é injusto. E no meio, enquanto eles temiam um acordo, apareceu o filho de Suhail. Filho de Suhail, que era que estava fazendo acordo com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O filho de Suhail declarando sua conversão ao Islã. E dizendo, ajude-me ó mensageiro de Allah, pois eles querem me fazer renunciar à minha religião. E estavam me torturando em Meca. Então Suhail, quando viu isso, olhou para o profeta e disse, esse é o primeiro ponto do acordo. Se você infringi-lo, não há acordo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Suhail, ainda não firmamos o acordo. Ele disse, começa agora. Ou senão não vai ter acordo. Lembra do acordo? Qual era o acordo? Se o muçulmano de Meca vier até o profeta pedindo ajuda, ele deveria devolver para o Quraysh. Não poderia ficar com ele. Então, Suhail disse, ou tu aplica já o acordo desde agora, ou então não tem acordo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para o filho de Suhail e disse que o nome dele era Abu Jandal. Abu Jandal, aguenta e tenha paciência. Até que Allah lhe dê uma saída, tanto a ti como os demais muçulmanos oprimidos. Então Abu Jandal disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, mensageiro de Allah, deixarás que me façam sair da minha religião? E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, temos firmado um acordo com eles. Nesse momento ataram Abu Jandal, então levantou Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab foi e se sentou ao lado de Abu Jandal. Umar já estava indignado com essa história. Umar começou a mexer nessa espada, agitando a espada dele, e disse para Abu Jandal, pela causa de Allah, uma pessoa pode matar seu próprio pai. Pensaste em teu pai, Abu Jandal? Quem era o pai dele? Aquele que estava negociando com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Abu Jandal não respondeu, ficou quieto. Então Umar disse, juro por Allah, se Khattab, ou seja, o pai dele, estivesse vivo e adotasse essa postura, eu haveria matado. Então Abu Jandal olhou para o Umar e disse, e por que você não mata Umar? Umar respondeu, eu não desobedeço o mensageiro de Allah. E Abu Jandal disse, eu também não desobedeço o mensageiro de Allah. Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. Então Umar já estava conformado. Foi até Abu Bakr e disse, Abu Bakr, acaso não temos razão? Acaso não temos razão? Abu Bakr respondeu, sim. Umar disse, eles não estão afundados na falsidade? Abu Bakr disse, sim. Ele não é o mensageiro de Allah? Abu Bakr disse, sim. Acaso nós não somos muçulmanos, eles idólatras? Abu Bakr disse, sim. Então por que nós fazemos concessões de nossa religião? Abu Bakr respondeu, Umar, ele é o mensageiro de Allah, e Allah não o abandonará. Então Umar foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse, mensageiro de Allah, tu não és o mensageiro de Allah? Nós não temos razão? Não estão eles na falsidade? Não somos muçulmanos e eles idólatras? Então por que fazemos concessões em nossa religião? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: ó Omar, sou o mensageiro de Allah e ele não me abandonará. Então Omar, na verdade o Omar, por sua parte, ele tinha razão. O que ele queria? O objetivo dele era peregrinar, mas ele não havia se dado conta do objetivo maior atrás do qual o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava atrás, que era o objetivo de mandar mensagem para toda a humanidade. Então, Omar perguntou para o profeta sallallahu alaihi wa sallam: não nos disseste que iríamos peregrinar? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu para ele: acaso eu lhes disse que seria esse ano? Então Omar ficou quieto. Em seguida foi revelada que sura, a sura Al-Fatih, a sura O Triunfo, ou A Vitória. Em verdade, temos te predestinado um evidente triunfo. Então, o acordo de Hudaybiyah, esse acordo que a gente está falando, foi considerado por Allah subhanahu wa ta'ala no Corão como uma vitória. Os companheiros estavam indignados e se perguntavam: onde é que está a vitória? Onde é que está o Fatih? Onde é que está o triunfo? O profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou o Sahaba que finalizassem o ritual. Ou seja, nós vamos fazer a Umrah, então raspem a cabeça ou cortem os cabelos e vamos sacrificar os animais que foram trazidos com esse fim. Os Sahaba estavam indignados e por causa disso, na verdade, estavam sem conseguir entender a ideia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E sem conseguir entender o objetivo principal do profeta. E não conseguiu entender qual era a vantagem nesse acordo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: raspem os cabelos, né, ou cortem os cabelos, e sacrifiquem os animais. Mas ninguém levantou para fazer nada. Todo mundo ficou no mesmo lugar. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até sua esposa Umm Salama e disse: as pessoas estão perdidas. Ou seja, as pessoas seriam destruídas se desobedecessem o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então Umm Salama disse: não te preocupes, ó mensageiro de Allah. Saia e raspe o seu cabelo perante eles e sacrifique o animal perante eles. Quando eles estiverem fazendo isso, farão o mesmo. Imagine, foi uma mulher, esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Umm Salama, que salvou os muçulmanos da desgraça de desobedecer o mensageiro de Allah. Foi uma mulher que salvou os muçulmanos disso. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi e fez o que ela tinha recomendado. Foi perante o Sahaba, cortou seu cabelo e abateu, sacrificou um animal. Então o Sahaba, um atrás do outro, começaram a fazer o ritual. E um começou a cortar o cabelo do outro. Mas de tão bravos, de tão indignados que eles estavam com relação ao acordo firmado, que a princípio parecia ser desvantagem aos muçulmanos, parecia que um ia arrancar a cabeça do outro ao invés de cortar o cabelo. Até isso é relatado no hadith. Os sahaba estavam tão bravos, tão indignados com isso, que parecia que um ia arrancar a cabeça do outro ao invés de cortar o cabelo. Né? Depois de um tempo, os sahaba relatam. Eles mesmos relatam. Nós não nos damos conta da visão do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Até que passou um ano. Quando começou a virem multidões para abraçar o Islã. Ou seja, esses 2 anos que durou o acordo, esses 2 anos foram mais valorosos do que os 18 anos anteriores. Desde o início da revelação até o dia do acordo. 2 anos. Para vocês terem uma ideia, para o acordo de Hudaybiyah foram quantos muçulmanos? 1.400. 2 anos depois do acordo, no dia da conquista de Meca, eram 10 mil muçulmanos. E aqui nós entendemos o evidente triunfo da mensagem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam conseguiu atingir seu objetivo maior, que era passar a mensagem para toda a humanidade. Os sahaba só conseguiram entender depois, quando viram que multidões e multidões vinham abraçar o Islã devido ao acordo. Omar ibn Khattab, que estava indignado no dia do acordo de Hudaybiyah, disse mais tarde: juro por Allah, que foi a maior vitória de toda a história do Islã. E disse também: tenho jejuado muito, rezado muito de madrugada e dado muita caridade na esperança que Allah subhanahu wa ta'ala me perdoe pelo que eu disse ao profeta sallallahu alaihi wa sallam naquele dia. Então, mesmo assim, a sura Al-Fatih, a sura O Triunfo, elogiou o sahaba, até mesmo pela irritação deles, porque a irritação deles era pela causa de Allah. Eles só tinham uma visão curta, a visão deles era fazer a umra, mas eles amavam muito o Islã. Então Allah subhanahu wa ta'ala elogiou o sahaba na sura Al-Fatih. E terminamos a nossa aula de hoje com a história de Abu Basir. Quem era Abu Basir? Abu Basir saiu de Mecca convertido ao Islã e foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Só que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, cumprindo o acordo, né, informou a Bulbasaur que deveria devolvê-lo a Kurais, que ele não poderia ficar com ele em Medina. Então dois homens de Meca vieram para levar ele para Meca. No caminho da volta, a Bulbasaur começou a falar com esses dois homens de Kurais, dizendo que ele estava duvidando da crença dele, que ele estava arrependido de ter se convertido ao Islã. E no meio da conversa, ele olhou para a espada de um dos Kuraishitas e disse: que bonita essa espada! Então pegou a espada e matou um dos Kuraishitas. E o outro fugiu. Então Abu Basir voltou para o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, contou o sucedido e disse: ó, mensageiro de Allah, tu cumpriste com o teu acordo. Tu cumpriu com o acordo. E assim eu farei agora o que eu achar mais oportuno. Ou seja, tu iria me devolver. Eu consegui fugir deles e tu não tem nada a ver com isso. Ou seja, não foi infringido o acordo. Porque tu fizeste a tua parte, ó mensageiro de Allah. Mas agora eu vou fazer o que achar mais oportuno. Porque as pessoas, os muçulmanos que estavam em Meca, estavam sendo torturados. E por essa razão, Quraysh não queria devolver eles para o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então o que Abu Basir fez? Abu Basir se estabeleceu numa zona costeira, próxima a Medina. Se acampou ali. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: se ao menos ele estivesse acompanhado, então em seguida todos os muçulmanos oprimidos de Meca se juntaram a ele. Foram lá nessa zona costeira e começaram a fazer o quê? A cortar o caminho das caravanas de Quraysh. Começaram a proibir Quraysh de passar por ali. Eles não estavam em Medina, não tinham entendido o acordo. Só que eles estavam no caminho e começaram a proibir os Quraishitas de passar com as caravanas. Então foi Abu Sufyan, até o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pediu que o profeta mudasse o acordo e que colocasse no acordo que o profeta poderia acolher em Medina quem se convertesse ao Islã. Imaginem, no final, total vantagem aos muçulmanos. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sorriu e olhou para Omar ibn Khattab e disse: não disse que deveriam ter paciência? Então Omar respondeu: tua opinião é melhor do que a minha, ó mensageiro de Allah. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam mandou uma carta para Abu Basir para que ele pudesse se incorporar junto com os muçulmanos, de Medina, que ele junto com o povo dele que estava na região costeira podiam vir e se incorporar junto com os muçulmanos de Medina. Mas acontece que quando chegou a carta com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Basir já estava nos últimos momentos da sua vida e morreu e foi enterrado com a carta do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no peito. Quais são as lições que a gente sai de hoje dessa aula? Nós saímos com várias lições. Dentre essas lições, duas delas. Primeiro, vamos colocar um objetivo principal na nossa vida. Não vamos deixar que os objetivos secundários nos façam esquecer do nosso objetivo principal. E vamos colocar para a nossa vida o mesmo objetivo da vida do nosso amado profeta Sallallahu Alaihi Wasallam: espalhar a mensagem de Allah para toda a humanidade. Vamos colocar esse como objetivo principal da nossa vida. E vamos trabalhar para isso. E não vamos deixar que as outras coisas nos desvie do nosso objetivo principal. E segunda lição, é como não amar o mensageiro de Allah. Como não admirar o mensageiro de Allah. Como precisamos de um líder do mensageiro, como o mensageiro de Allah. Como sentimos falta do mensageiro de Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala não nos prive da companhia do Habib Muhammad, da companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e de seus companheiros no paraíso, inshallah. Então, irmãos, vamos fazer um dua para encerrar nossa aula. Inshallah. Na próxima aula, a gente vai falar dos efeitos deste acordo. E na próxima, a gente fala da conquista de Meca, inshallah. Vamos fazer um dua para encerrar nossa aula. Ya Allah, tu és a luz dos céus e da terra. Para ti é todo louvor e todo agradecimento, por todas as tuas bênçãos sobre nós. Ya Allah, imploramos o teu perdão por todos os nossos pecados e erros, por todas as nossas falhas e caídas, por toda a nossa fraqueza e debilidade. Tu és o rico e nós somos os pobres perante ti. Ya Allah, conceda-nos um temor que seja uma barreira entre nós e a tua desobediência, e uma obediência tal que seja um caminho ao paraíso, e uma fé que nos seja suficiente para suportar e ultrapassar por todos os testes da vida. Ya Allah, nos refugiamos em ti dos testes da vida e da morte. Nos refugiamos em ti do castigo do túmulo e do castigo infernal. Não há refúgio nem salvação de ti a não ser em ti, ó Senhor nosso. Ya Allah, imploramos pelo paraíso e tudo que nos aproxime dele em palavras e ações. Nos refugiamos em ti do inferno e de tudo que nos aproxime dele em palavras e ações. Imploramos por todos os nomes que te pertencem. Ya Allah, que estejamos junto com o nosso amado profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e seus honrados companheiros no paraíso. Ya Allah, não nos prive da recompensa deles. Ya Allah, não nos prive da recompensa deles. Nem nos prive de estarmos juntos deles na casa da paz. Allahumma amin, amin, amin. E que a paz e as bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.